Gloopy. Gloopy. Gloopy. Eu gravei um vídeo de baixa qualidade da nossa realidade, longe da vaidade. Ela gosta de bondade, ela tem bondade no coração, mas sempre age na maldade. O meu se chama Lampropeltis e o dela se chama Sucuri. Gosto quando você sorri, me mandando áudio, pois consigo ouvir no final da frase um suspiro calmo. Eu não tenho laudo, mas sou louco, louco por você. Me ajude a morrer, tendo um nível de prazer alto. Eu gosto das mesmas bandas que você gosta. Eu acho o Smiths fodas e o Morrissey uma ideia torta. No meu colo ela rebola, do meu lado ela chora. Então fala pro Copa tudo aquilo que você sente. Você não me entende, eu acredito que eu entendo tudo. Às vezes me acho um gênio, às vezes ajo igual burro. Pelo mundo afora tem vários mano que é sensível e confuso, mas nenhum deles é eu, e eu não sou tão único. Pinar o popote, rebolar lentinho. Ela pediu pra botar de ladinho, ela pediu por favor. Empinar o popote, rebolar lentinho. Ela pediu pra botar de ladinho, ela pediu por favor. Ela pediu por favor, ela pediu por favor. Ela pediu pra botar de ladinho, ela pediu por favor. Empinar o popote, rebolar lentinho. Ela pediu pra botar de ladinho, ela pediu por favor. As paredes do seu quarto tem osso. Clube não mais, clube não mais. No meu cadeiro, os nossos planos. Clube não mais, clube não mais. As paredes do seu quarto tem osso. Clube não mais, clube não mais. No meu cadeiro, os nossos planos. Clube não mais, clube não mais. Clube não mais, clube não mais. Clube não mais, clube não mais. Clube não mais, clube não mais. Clube não mais, clube não mais.